Saúde é o Tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire, e olá você também que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube ou no streaming da internet. A linguagem é um fator crucial para o desenvolvimento intelectual e social de todas as pessoas. Porém, no caso de pacientes com transtorno do espectro autista, o TEA, a relação com a linguagem pode variar, e eles podem não desenvolver bem a comunicação verbal ou possuir dificuldade para se comunicar com as pessoas. Por isso, é necessário um acompanhamento desde o diagnóstico para diminuir ou eliminar os impactos do desenvolvimento tardio da linguagem. No Saúde é o Tema de hoje, vamos abordar a relação entre a linguagem e o autismo. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nessa edição do Saúde é o Tema, sobre saúde e linguagem de crianças autistas, vamos conversar com a fonoaudióloga e diretora terapêutica da Clínica Somar, Alessandra Salles. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Saúde é o Tema para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Obrigada, eu agradeço o convite de vocês, né? Realmente é um tema que a gente precisa estar levando aí esse conhecimento para a população. E primeiramente, quando a gente está falando nesse âmbito da linguagem e de crianças com transtorno do espectro autista, o que é que a gente pode considerar como linguagem quando a gente está falando? Joia, ótimo. Linguagem é toda forma de comunicação, né? A gente pensa em linguagem e pensa logo em fala, mas é toda forma de comunicação. E aí os indivíduos com autismo, eles vão ter uma dificuldade nessa comunicação, seja em maior grau, né? Existem aqueles que realmente não falam, que até para emitir sons, eles têm dificuldade na emissão de sons. Existem aqueles que falam algumas palavras, né, que tentam se comunicar usando partezinhas de palavras. E existem aqueles que até falam frases, que usam mais essa fala, mas que não é uma fala muito funcional, que existe ali a repetição da fala do outro. A gente faz uma pergunta para ele: qual o seu nome? Ao invés dele responder o nome dele, ele repete: qual o seu nome? Então, ele fala, mas qual a função dessa fala? A gente precisa trabalhar isso também. E aí, existe essa diferença, né, entre fala e a linguagem. Linguagem é toda forma de comunicação, como eu comecei falando. Então, ele pode se comunicar através de uma comunicação alternativa. A gente estimula muito isso, que é a comunicação através da troca de figuras. Para aqueles que a fala é muito difícil, a fala é mais difícil, então a gente trabalha outras alternativas, não desistindo da fala, mas como uma forma mais emergencial aí para ele estar conseguindo se comunicar, né? Porque imagina você querer alguma coisa, você querer comunicar algo para outra pessoa e não conseguir. Então, vem os comportamentos inadequados, né? Vem os problemas de comportamento, porque ele está sentindo uma dor, ele quer alguma coisa e não consegue comunicar. E aí, a linguagem é essa forma de comunicação. A gente trabalha essa forma de comunicação, independente de ser através da fala ou de alguma outra forma. E nesse caso, como é que a linguagem ela se relaciona com o transtorno do espectro autista? Você já falou que muitas crianças têm essa dificuldade de se comunicar com as pessoas ou de dizer o que está sentindo ou o que quer dizer. Como é que isso se relaciona diretamente com o TEA? Joia. No TEA existe essa dificuldade na interação, no contato com o outro, né? Então, a comunicação, ela depende do outro, depende dessa iniciativa. Então, eles sempre vão ter, seja em maior ou menor grau, como eu falei, uma dificuldade na comunicação. E aí, isso vem desde o bebê ali, né? Então, o bebê, quando ele começa a estar desenvolvendo ali naqueles primeiros meses, ele mantém muito o contato ocular com o outro. Isso aí já é uma forma de comunicação, né? O bebezinho, ele está mamando e ele olha muito para o rosto da mãe. ele vê outras pessoas, a gente encontra um bebê, né, às vezes no elevador, ele fica olhando muito para o nosso rosto. Isso é o início dessa comunicação, sabe? E aí, a partir disso, a partir desse contato ocular, né, ele começa a observar o rosto do outro, aí vem a imitação, ele começa a movimentar os movimentos de, a imitar os movimentos de boca, e a gente brinca muito fazendo visorinho, mandando beijo, ele começa a imitar isso. Isso dentro do desenvolvimento normal, né, dentro de um parâmetro normal de desenvolvimento, vai fazendo com que a linguagem ela vá desenvolvendo. O bebê com autismo, o indivíduo com autismo, ele vai ter essa dificuldade em manter esse contato ocular. E aí vem a dificuldade na imitação, em imitar movimentos. Então, tudo isso a gente precisa estimular, né, para que essa linguagem ela desenvolva. Às vezes a gente só pensa em estimular a fala. Mas como é que está esse contato? Ele olha para o olho do outro, ele imita o outro, né? Como é que está a compreensão? Aí ele não fala, mas ele, se eu perguntar para ele, cadê a mamãe? Ele sabe quem é a mamãe. Então, são vários itenzinhos que a gente precisa estar atento, né? Porque desde o bebê aí a gente percebe essa diferença num parâmetro normal de desenvolvimento, né, em um bebê que ele vai ter essa dificuldade aí na comunicação. Você já falou um pouquinho nessas suas primeiras falas sobre algumas características dessas pessoas, crianças principalmente, com dificuldade de comunicação, mas quais são os principais sintomas que crianças com transtorno do espectro autista ou que também não sejam diagnosticadas, mas que a gente precisa estar atento com essas dificuldades de comunicação para procurar um especialista? Joia, ótimo. É, como eu falei, desde bebê é essa relação, né? Esse contato ocular, se ele imita esses movimentozinhos de boca, se ele tenta imitar, se ele presta atenção a isso, essa compreensão dele, né, na medida que vai desenvolvendo, então, por volta dos 9 meses ali, se ele já sabe, ele ainda não fala nessa idade, mas se ele já sabe o que é uma bola, quando eu pergunto, cadê a bola? Então, ele já identifica alguns itens comuns ali, não vários itens, mas itens comuns no dia a dia dele, a mamãe, o papai. E aí, quando vai chegando por volta de um aninho, né, próximo a um aninho, o bebê ele já está tentando falar as primeiras palavrinhas. Claro que não é uma palavra, assim, articulando corretamente todos os sons, mas tipo, água, ele fala água, os sonzinhos ali próximos, já dá para a gente entender, né? Bola, bó, já tenta falar mamã. Então, ele vai tentando falar essas primeiras palavrinhas. Por volta de um ano, isso já é esperado. Se o bebê, nessa faixa etária, ainda não está tentando falar essas primeiras palavrinhas, é importante que a família já acenda aí o sinalzinho de alerta. Não quer dizer que esse bebê está perto de um ano, ainda não está tentando falar essas primeiras palavrinhas, ele tem autismo. Pode ser apenas um atrasozinho aí no desenvolvimento dessa linguagem. Às vezes, por falta de estímulo mesmo. Hoje em dia, muito cedo, esses bebês já têm acesso a telas, né? Então, fica ali sem ter contato com o outro, sem ver esse rosto, sem ter essa brincadeira. Então, é só nas telas. Então, isso pode estar gerando um atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, pode ser apenas um atraso, que às vezes, com estímulos ali, né? A gente muda aí a rotina dele, começa a estimular de forma diferente. Ele vai desenvolvendo, né? Mas pode ser também que ele tenha aí algum diagnóstico que a gente precisa estar atento. Então, por volta de um aninho, tá começando a querer falar essas primeiras palavrinhas, ok, vamos continuar estimulando, brincando muito. Não tá, começa a acender esse sinal de alerta. Com o passar dos meses, né, esse vocabulário ele vai aumentando. Então, o que eram essas palavrinhas do dia a dia, né, ele começa a apresentar um vocabulário mais amplo aí, vai aumentando a quantidade de palavrinhas. E próximo a 2 anos, ele já está tentando falar frases. Então, ele já não fala só bola, né, boa. Ele já tenta, quero a bola, já começa a estruturar essas frasezinhas, isso é o esperado. E o que é que chega para a gente muito na clínica? Crianças de 2 aninhos que ainda não falam nada, né? Nem imitações, né? Ou está apenas começando, e aí está com esse atraso. O quanto antes a gente começa essa estimulação, o cérebrozinho dele está lá em desenvolvimento, e a gente já começa essa estimulação, seja através de uma intervenção, né, terapêutica, se for necessário, ou orientação para a família de mudança de rotina. Tirar da frente da televisão, do celular, não que ele não vá ter acesso mais de forma alguma, mas às vezes o tempo é muito grande com acesso a essas telas, então vamos reorganizar isso, vamos ter um tempinho ali de brincadeira mesmo, levar para um parquinho, isso tudo é muito terapêutico também. Às vezes, ajuda tanto quanto uma terapia ali na salinha do consultório. E, inclusive, quando uma criança não é diagnosticada com UTEA logo cedo, né? Que já é possível fazer o diagnóstico bem cedinho. Aí isso já ajuda os pais a ficarem atentos a qualquer problema de comunicação que possa existir. Mas quando essa criança não é diagnosticada e começa a apresentar esses problemas de comunicação, já levar para o especialista, esses problemas de comunicação podem ajudar no diagnóstico do transtorno do espectro autista? Sim, ajuda demais, sabe? E tanto ajuda nesse diagnóstico, né, para que ele possa ter esse acompanhamento direcionado mesmo para o caso, e também antecipa, a gente consegue antecipar, e para que ele não venha a ter problemas, que se ele inicia o acompanhamento antes, né, ele não tem. Por exemplo, como eu falei, a criança ela quer alguma coisa e não consegue comunicar. Então, imagina uma criancinha de 1 ano ali que esse funcionamento da comunicação já era para estar acontecendo, apontar para o que quer, tentar falar uma palavrinha, ele não está conseguindo apresentar isso. Aí ele vai desenvolvendo e começa a. Ele quer o carrinho dele, ele chora, ele grita, porque ele está querendo aquele carrinho e ele não consegue comunicar, né? Ou ele está com fome, não consegue comunicar. Ele chora, esse choro como forma de comunicação no início do desenvolvimento acontece. O bebê não sabe falar ainda, ele chora e a família vai lá e resolve os probleminhas dele. Mas com o passar do tempo, isso vai sendo substituído pela fala. E se ele tem essa dificuldade na fala e mantém, né, essa comunicação através do choro, porque ele chora, ele se joga no chão, ele derruba as coisas e a família quer acalmá-lo e quer resolver a situação. Então, eita, será que ele está com fome? Aí oferece lá o leitinho dele. Então, ele vai entendendo que quando ele tem esses comportamentos, ele consegue o que quer. Falar, se comunicar para ele é difícil. Mas quando ele chora, quando ele se joga no chão, quando ele vai lá e tenta bater no outro, acaba que ele consegue o que quer. E a família não faz isso por mal. A família faz para resolver ali, acalmar a situação. Mas acaba que a gente está ensinando ele a comunicar dessa forma. Então, vem os problemas de comportamento. E aí, com esses problemas de comportamento, isso atrapalha também a interação social. Então, ele vai brincar com outras crianças, ele bate, ele chuta, ele não consegue interagir. Então, a gente outros problemas vão surgindo que poderiam ser antecipados se essa família já buscasse essa intervenção, inicialmente. Certeza. E quais são os profissionais envolvidos, justamente nesse tratamento, nessa melhora da linguagem comunicacional dessas crianças? Joia. O fonoaudiólogo, né, vai estar trabalhando essa comunicação. Ele precisa ser acompanhado por um médico, né? Como toda criança precisa de acompanhamento com pediatra, que às vezes a família acaba, aí tem autismo, só leva para o psiquiatra, para as terapias. Ele precisa de um acompanhamento com pediatra, como toda criança, e um psiquiatra ou neurologista que faz toda a avaliação, vê a necessidade ou não de medicação e tem todo esse link com a terapia para acompanhar o desenvolvimento. Às vezes a criança precisa de uma medicação para melhorar a atenção. Melhorando essa atenção, nas terapias a gente consegue melhores resultados. Então precisa desse acompanhamento também médico. E o acompanhamento terapêutico envolve fonoaudiólogo, como eu já falei, psicólogo, para ver toda essa questão comportamental, trabalhar toda essa parte comportamental, terapeuta ocupacional, que trabalha tanto a parte da autonomia dele, de usar o banheiro, a retirada da fralda, usar o banheiro sozinho, se alimentar com independência, se vestir com independência, essa independência dele no dia a dia. E também as questões sensoriais. Muitas vezes eles têm dificuldades sensoriais, então qualquer barulho incomoda. Textura diferente de roupa incomoda. Um colar eles arrancam, então texturas diferentes incomodam. Essa dificuldade sensorial com relação ao tato, ela pode ser tanto de uma sensibilidade muito grande que qualquer coisa incomoda, ou eles terem pouca sensibilidade que eles batem, se machucam, se mordem e não sentem da mesma forma que sentiria se essa sensibilidade tivesse ok. E aí, o terapeuta ocupacional é fundamental. Profissionais de educação física para trabalhar também toda essa parte motora, esse desequilíbrio, essa organização para ele ter também uma independência motora. Profissionais da área de psicopedagogia para estar estimulando toda essa parte acadêmica, né? Acompanhando ali junto com o que ele deveria estar vendo na escola, o que é que a gente pode estar puxando mais. Fisioterapeutas, nutricionistas, eles têm dificuldades de seletividade alimentar. Não todos, mas alguns têm. E aí precisa dessa avaliação também, desse acompanhamento com o nutricionista. Enfim, é toda uma equipe, né? E essa equipe, ela precisa estar muito próxima ali, conversando, sabe, alinhada, para não acontecer da psicopedagoga tá trabalhando a cor vermelha e a fono tá trabalhando a cor amarela, então causa uma confusãozinha. Se a gente consegue tá todo mundo caminhando junto, o desenvolvimento para ele vai ser aí cada vez melhor. E como é que, ainda pensando nessa, nessa linha de raciocínio de expressão, não só da comunicação verbal, mas como é que o transtorno do espectro autista vai afetar a expressão das emoções dessa criança? Joia. Perceber emoções, assim, no outro, para eles é muito difícil. É uma característica do autismo, né? Uma dificuldade se colocar no lugar do outro. Às vezes, uma criança muito pequenininha, um bebê, né? Ele tá ali começando a engatinhar e vai mexer em alguma coisa que não pode. Aí a gente faz uma cara feia, eles já compreendem que a gente tá ali em comunicando para ele que ele não deve fazer aquilo. Isso no autismo é muito difícil. Compreender expressões faciais, o que é que o outro está pensando. A gente fala muito, é muito comum a gente dizer uma coisa querendo dizer outra. Então, alguém chega atrasado e a gente fala, eita, chegou cedo, hein? A gente tem isso, né? De falar uma coisa querendo dizer outra. Na cabeça deles, eles levam ali no pé da letra. Chegou cedo, agora, essa hora, né? Então, essas expressões que a gente usa, que a gente chama de expressões idiomáticas, a gente fala uma coisa querendo dizer outra. Isso, para eles, é uma confusãozinha na cabeça deles. Então, para eles compreenderem isso. E aí, para eles expressarem também é muito difícil, porque primeiro a gente compreende as coisas, para depois a gente conseguir expressar. Então, expressar um sentimento é muito difícil, né? Expressar o que está sentindo. Aí, eu estou com ansiedade, eu estou ansioso com isso, né? Ele está incomodado ali, mas ele não consegue expressar. E aí, claro, isso são dificuldades, mas tudo isso pode ser trabalhado, né? A gente trabalha o que a gente chama da teoria da mente, para eles começarem a entender o que o outro está sentindo, entender esses sentimentos, até o ponto dele também conseguir expressar esses sentimentos da melhor forma. Mas, assim, para eles é bem difícil, precisa da intervenção para eles conseguirem. Inclusive, quando a gente vai olhar para a cultura pop, que também é algo que todo mundo está rodeado, existem muitas representações de pessoas com transtorno do espectro autista Isso. que tocam basicamente muito nesse ponto de eles não conseguirem perceber algumas expressões idiomáticas, como, por exemplo, sarcasmo e ironia. Tem uma Isso. série muito que eu assistia muito, que era a teoria do Big Bang, que toda vez que uma pessoa era sarcástica, os amigos Isso. do protagonista que tinha o TEA tinham que indicar: ele está sendo sarcástico, porque senão ele levava a sério. Isso. E isso acontece porque no autismo existem os níveis, né? O nível 1, que é aquele que precisa de menos suporte, a comunicação ele consegue ali estar desenvolvendo de uma forma melhor. Então, é o que a gente antes chamava do autismo mais leve. Existe o nível 1, o nível 2, onde as dificuldades já são maiores, e o nível 3, que as dificuldades são mais perceptíveis. No nível 1, né, como é o caso da série, a gente percebe muito isso, né? Percebe muito no dia a dia, assim, diariamente, nas terapias com pacientes nível 1, a gente passa por situações assim. Então, aquele ônibus estava lento igual uma tartaruga, e aí na cabeça deles é uma tartaruga. Fazer essa associação é muito difícil. Mas isso é no nível 1 que a gente percebe. Imagina o nível 2 e o nível 3, que eles não conseguem expressar. O nível 1, eles questionam a gente, né, que não entenderam aquilo. A gente consegue perceber e explicar para eles a diferença. No nível 2 e no nível 3, a confusão fica ali na cabecinha deles, né? Então a gente precisa trabalhar também. E aproveitando que você tocou nesse ponto, fala um pouquinho das consequências dessa dificuldade de comunicação, tanto a verbal quanto a comunicação emocional, não sei se está correto esse termo, para as crianças com o TEA de nível mais intenso, né? Isso. Um nível mais intenso, normalmente, né, um TEA nível 3, é aquele paciente que não fala, né? E que tem uma dificuldade muito grande de compreender também a comunicação do outro. Então, com as terapias, a gente consegue... primeiro, eles avançam na compreensão. É notório, assim, a família fala, ele antes não compreendia, agora quando eu peço alguma coisa a ele, ele está compreendendo. Porque isso faz parte do desenvolvimento. Primeiro a gente compreende, né? E depois a gente começa a estar expressando. Mas a fala em si é mais difícil para um paciente nível 3. Não é regra, né? Para a gente fechar o nível, os médicos fecharem esse nível do paciente, eles não levam só em consideração a comunicação. Então, não é regra que todo paciente nível 3, a comunicação vai ser muito difícil. Eles podem estar no nível 3 por outras dificuldades. Mas a grande maioria, ele vai ter uma dificuldade maior na comunicação e é aquele paciente que tem muito problema também de comportamento. Apresenta muitos comportamentos inadequados, porque é a forma que ele vai encontrando para se comunicar, como eu expliquei. E aí, vai sendo uma cadeia de dificuldades, né? Acaba que ele vai tendo mais dificuldades em tudo. Na aprendizagem, né? Porque vem também dessa dificuldade de compreender, essa compreensão. Mas com estratégias terapêuticas, a gente consegue avanços, né? A gente pode não conseguir uma fala. A gente tem pacientes que iniciam uma intervenção numa faixa etária já mais avançada, né? Com um nível de suporte mais avançado também, que a gente não consegue uma fala, mas ele consegue se comunicar de outras formas. Que aí a gente tem a comunicação alternativa. Atualmente, a gente tem várias estratégias de comunicação alternativa, né? A mais antiga e mais falada é o PECS. Mas tem também o DACA, tem o Livox, que é uma comunicação que a gente usa um software, sabe? Então, é eletrônico, eles se comunicam através de um tablet. E aí, ele não fala, mas ele se comunica através da troca de imagens. O indivíduo com autismo, estudos já mostram que eles são muito bons visualmente. Então, a fala é muito difícil, mas visualmente ele é muito bom. E aí, ele está sentindo dor de cabeça, tem uma figura que expressa isso, ele entrega essa figura para o outro, ele aponta lá no tablet, indicando, aponta na pranchinha de comunicação. Então, apesar dele não falar, ele consegue se comunicar, ele consegue fazer com que as outras pessoas compreendam ele. Isso reduz a dificuldade, os problemas de comportamento, e ele também vai avançando nessa comunicação receptiva, na compreensão, porque cada figurinha lá, ele vai entendendo o que é que ela significa, né? E vai avançando essa compreensão também. E aí, claro que toda família quer a fala, né? Espera a fala e é o que a gente estimula. Mas esse indivíduo, ele consegue, né? Tá se comunicando, tá fazendo com que as outras pessoas compreendam ele. E a partir do momento que a família vê a qualidade de vida chegando, né? As coisas se organizando, ela vai percebendo também a importância dessa comunicação, mesmo sendo de uma forma adaptada. Até porque existem diversas formas de comunicação que não necessariamente passem pela fala, apesar da fala ser realmente a universal, existem outras formas. Existe a possibilidade de uma pessoa com transtorno do espectro autista não conseguir falar, mesmo com os tratamentos? Existe. A fala mesmo existe. Esses casos mais avançados, sabe? Às vezes, além do autismo, tem uma apraxia de fala associada, né? Tem algo ali associado. E aí, quando eles iniciam um tratamento cedo, mesmo sendo um caso mais difícil, a gente consegue. Ele pode não conseguir conversar, manter uma conversa, mas ele consegue usar a fala para pedir alguma coisa, falar palavras. Mas existem aqueles casos que começam um tratamento mais tarde, né? E que tem também algumas outras coisas associadas, tem outras dificuldades que a fala ela vai se tornando mais difícil e a alternativa pode ser essas outras formas de comunicação que eu falei. Existem esses casos. E, inclusive, tem uma pergunta da produção que é bem interessante. A gente também, quando está pensando em crianças com transtorno do espectro autista, a gente tem que adaptar a linguagem educacional que a gente vai utilizar com essas pessoas, né? As crianças que não conseguem falar têm condições de serem alfabetizadas? E se sim, como é que acontece esse processo? Tem, elas têm sim, né? A gente trabalha muito primeiro essa compreensão. Então, apesar dela não falar, mas muitos vão desenvolvendo essa compreensão, né? Entendendo primeiro, a gente trabalha para eles identificarem os objetos do dia a dia, identificar as coisas, e depois a gente começa a trabalhar a identificação de letras, a junção dessas letras. é de uma forma, é da forma que, assim, seguindo o desenvolvimento da alfabetização, como acontece normalmente, só que com eles usando outras estratégias, com passos mais lentos, né, onde uma outra criança, num desenvolvimento típico, aí ele vai aprender, sei lá, a gente pode trabalhar uma letrinha em apenas um dia. Com um indivíduo com autismo, a gente pode passar um mês ali trabalhando uma letrinha, ou até mais, para ele poder identificar aquela letra. Depois vem a junção disso, a identificação de palavras, associar a palavra à figura, né? Eles vão conseguindo fazer isso, mesmo sem falar. E aí, como é que a gente sabe que ele está lendo se ele não fala, né? A gente faz atividades de identificação, então, para ele pegar uma palavra e associar a imagem. E a gente consegue ver, sim, casos que desenvolvem essa leitura mesmo sem conseguir falar. Interessante. E você, antes dessa resposta, você tinha falado do transtorno da fala, que é a apraxia. Isso. Quais são os outros transtornos de fala que podem ter relação com o transtorno do espectro autista? Joia. Vê, eles podem ter qualquer outra dificuldade de fala. Assim, não é porque ele tem autismo que ele não vai ter mais nenhuma outra dificuldade de fala. A mesma coisa, a gente tem pacientes com autismo e surdez, autismo e síndrome de Down, né? Eles podem ter qualquer outra coisa. O que a gente percebe como mais comum é a apraxia, como eu falei, que é, ele tem toda a compreensão ali, ele está compreendendo tudo, mas a dificuldade em articular essas palavras, essa dificuldade nesse movimento, que a gente não para muito para pensar, mas cada palavra que a gente fala, né, cada som dessa palavra é um movimento diferente que a gente faz na boca. Então, é uma dificuldade em o cérebro mandar esse comando, né, e a gente ter essa relação entre o movimento ali que precisa ser feito para cada palavra. É a apraxia. É comum a gente encontrar indivíduos com autismo e apraxia. Com desvios fonológicos e desvios fonéticos, que é omissão de sons, omissão de letras. Então, a gente percebe uma dificuldade maior, que isso a gente encontra em outras crianças também, né? É troquinha de som na fala, e vai lá, faz fono, desenvolve. No autismo, por eles terem uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade nesse uso da comunicação, então eles têm uma tendência a ter mais essas dificuldades de trocas de sons de fala, sabe? De omissão, de sons de fala, dificuldade de perceber como é que eu vou estar pronunciando determinado som. Porque quanto mais a gente usa a comunicação, né? O bebezinho, como eu falei lá no início, quando ele começa a falar, ele não fala a palavra articulando claramente. Mas ele vai usando essa palavrinha, as pessoas vão dando o modelo para ele, e quanto mais ele usa, ele vai desenvolvendo da forma correta. Com o autismo, como ele tem a dificuldade no uso, então ele usa menos, ele tem essa tendência a ter as trocas na fala, ter essas dificuldades também, que a gente chama de fonéticas e fonológicas. A gente tem também indivíduos com autismo e gagueira, então é bem difícil de trabalhar, porque depende de toda uma compreensão, a imagem de bom falante e tudo, então, mas acontece também. Enfim, assim, todos os outros diagnósticos fonoaudiológicos, eles podem aparecer também no indivíduo com autismo. E como é que acontece a relação, essa cooperação com o ambiente escolar? Porque pensando que uma pessoa com autismo nível 1, que consegue se comunicar, que consegue dizer que não está entendendo o que uma pessoa está dizendo, que consegue expressar os problemas de interpretação, comunicação e tudo, já existe uma dificuldade por parte do ambiente escolar para integrar essa criança ao modo de ensino, às formas de aprendizado. Crianças com transtorno do espectro autista, eu imagino que seja muito mais complicado. Como é que acontece essa cooperação com o ambiente escolar? Joia. Atualmente as escolas, elas estão mais abertas, sabe? As coisas estão mudando. A gente já teve muita dificuldade. Ainda acontece, né, de escolas não aceitarem mesmo indivíduos com autismo. Então, a família está lá buscando para fazer matrícula. Quando fala do diagnóstico do filho, é negada a vaga, né? As coisas estão começando a mudar. Eles estão aceitando mais O que falta é melhorar a qualidade desse. Eu aceitei. E aí, a inclusão, ela está acontecendo, está sendo eficiente. A gente faz muito trabalho, assim, em parceria com as escolas, de ir para escolas, de dar palestra, porque também não é fácil para um professor que tem uma turminha ali, né, de 20 alunos pequenininhos para dar conta, e tem aqueles ali com dificuldade, onde se tem que ter uma adaptação. Então, é importante que as escolas tenham esse olhar, que a escola tenha um suporte, que esse professor ele vai precisar de um suporte de outras pessoas. A gente tem pacientes que eles têm acompanhantes terapêuticos, que são profissionais da clínica, que vão para a escola ficar com esse paciente. Mas é uma realidade muito pequena, né? Porque normalmente são os planos de saúde que custeiam, e aí existe toda uma briga se isso é obrigação do plano ou se isso é obrigação da escola. Mas, assim, precisa ter esse olhar, né? Escolas públicas têm, às vezes, estagiários, mas demora para se conseguir esse estagiário. Então, eles estão aceitando, as portas estão se abrindo, mas precisa dessa qualidade lá dentro. Porque também não adianta eu estar com um aluno lá, ele tem toda essa dificuldade, né? E ele está sem fazer nada. Às vezes, né, ele se agita, vai para o parque, a escola leva para o parque. Então, às vezes, a gente acaba... piorando as dificuldades dele, né, reforçando problemas de comportamento. A gente tem casos, assim, do paciente, ele começa a gritar na sala, e aí incomoda a turminha, o que é que é feito? Ah, leva ele para o parque, ele fica gritando direto, porque ele não quer ficar na sala, ele quer ir para o parque. E aí a gente está reforçando, ensinando a ele uma forma inadequada de se comunicar. E aí a gente chega com estratégias para que ele tenha uma rotina visual, ó, vai fazer a tarefa, vai brincar de massinha, depois vai para o parque. Se isso é apresentado para ele visualmente, ele compreende melhor, né? Como eu falei, o visual para ele é bem mais fácil, então ele compreende o que é que se espera dele naquela sala, né? E pode ser que no primeiro dia ele grite ainda, mas ele vai entendendo que ele precisa cumprir com aquela tarefa, fazer aquilo ali para depois ir para o parquinho. E aí ele vai compreendendo isso e vai diminuindo também a ansiedade dele. Quando é que eu vou para o parquinho? Eu vou, não vou, eu vou ficar aqui nessa sala, o que é que esperam de mim, né? É como a gente, quando a gente tem uma rotina, hoje o meu dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente não fica desorganizado. E aí a gente consegue cumprir tudo que tem para fazer. Mas quando a gente sai, tá um dia sem ter planejado o que é que a gente vai fazer, então a gente pode esquecer de fazer alguma coisa, isso em algumas pessoas gera uma ansiedade. E aí, para eles, é importantíssima essa antecipação, sabe? Visual. Se for visual, para a grande maioria, ajuda ainda mais. Para alguns, nível de suporte 1, às vezes, a gente falando, ele já compreende, né? Apenas a gente dizendo o que é que ele vai fazer, ou fazendo uma rotina escrita, como a gente faz na nossa agenda mesmo, né? Escrevendo o que é que ele tem para fazer. São estratégias que ajudam demais, assim, o indivíduo com autismo. Que são também exercícios, né, para eles já aprenderem a lidar com a organização e não ter problemas de ansiedade mesmo, né? Isso. A gente tem uma pergunta da produção que quer saber o seguinte, existem protocolos específicos para tratamento ligado à comunicação para pessoas com TEA? Existem, né, existem alguns protocolos de avaliação, então a gente utiliza o PROC, que é um protocolo de avaliação para crianças mais básicas, assim, que estão nos níveis iniciais, para a gente ver como é que está essa avaliação. Tem o ABFW também, que é específico de fono, e tem alguns protocolos que eles são utilizados por profissionais de diferentes áreas, que avalia várias áreas do desenvolvimento, não só a comunicação, mas que tem os itens lá da comunicação que são avaliados, que é o VBMAP, o EIBOS, EIFOS, né? E aí vai depender do perfil do paciente para a gente escolher qual o protocolo que eu vou usar para estar avaliando ele, né? Ah, esse paciente aqui eu vou usar o EIBOS. E a partir dessa avaliação, aí a gente monta os protocolos de atendimento, que é o que a gente chama de programas. Então, na SOMAR, a gente trabalha com análise aplicada do comportamento, que é a ABA, né, muito utilizada, é a ciência mais utilizada atualmente com o autismo. E aí, para cada dificuldade do paciente, a gente tem um programa para estar trabalhando isso. Então, por exemplo, o contato visual, como eu falei no início, né? Aí, se a gente percebe na avaliação que ele tem uma dificuldade de contato visual, a gente coloca esse programa para esse paciente e aí a gente vai trabalhar esse programa, ensinar ele a manter esse contato visual. sempre com muita motivação, né? Então, a estimulação tem que ser algo muito prazeroso para ele, porque sendo motivante, sendo prazeroso, isso facilita o aprendizado. Então, a gente usa reforços, que são itens que eles gostam. Então, ele respondeu bem, ele recebe aquele item. Isso tudo faz parte da análise aplicada do comportamento. E aí, existem sim, né, respondendo à pergunta, existem sim esses protocolos, mas tudo vai depender muito ali do nível do paciente. Então, às vezes, o paciente, a família chega, né, para fono, a gente faz a avaliação, e é um paciente que não fala nada, não fala nenhuma palavra. E a família, eu quero que ele fale mamãe e papai. Pode ser que a gente já comece a trabalhar com esse paciente para ele nomear mamãe e papai, aí a gente utiliza fotos, utiliza os próprios pais, mas pode ser que a gente tenha que começar lá do início, com contato visual. Então, tudo depende da avaliação. Né? E aí a gente vai explicar para a família. A gente também quer que ele fale mamãe e papai, mas ele precisa subir os degrauzinhos aí aos poucos até chegar lá. E aí, às vezes, a gente quer que ele fale mamãe e papai, mas a gente está trabalhando o contato visual, a imitação de sons, para que aos poucos ele consiga chegar lá. E falando de ambientes externos, também temos outra pergunta da produção, que é: a criança pode, com esse tratamento com o fono, começar a falar em casa, mas ter dificuldade de falar em outros lugares, como escola e outros lugares que ela frequenta? Joia. Uma dificuldade muito grande deles é na generalização. Isso também é uma dificuldade do autismo. Então, eu aprender algo, e eu aprendi isso aqui, e eu levar isso para outros espaços. Isso, assim, é bem comum, né? Às vezes ele está nomeando tudo na terapia e acontece justamente isso. Em casa ele ainda não está apresentando, ou começa a apresentar em casa, mas só em casa, não na escola. E aí, isso tem que fazer parte do planejamento do terapeuta, do profissional. Trabalhar essa generalização. A gente orientar muito a família, eu estou estimulando desse jeito, faz desse jeito também em casa, né? Esses acompanhantes terapêuticos que eu falei, que são profissionais que estão na escola, dá essa continuidade, eles são responsáveis por fazer o link do que está sendo feito na terapia para o ambiente escolar. Ah, mas a criança não tem acompanhante terapêutico, o profissional está em contato ali com a escola também, está orientando essa escola de como estimular. E na própria terapia, muitas vezes, a gente chama a família, por exemplo, é seletividade alimentar. A gente está trabalhando para ele aceitar um novo alimento. E aí, eu estou trabalhando para ele aceitar a maçã. Não adianta ele só aceitar a maçã ali na terapia comigo. Ele precisa comer essa maçã em casa, levar para a escola, para o lanche. Aí, a gente chama... Primeiro, a gente começa a trabalhar ali na terapia. A partir do momento que ele está aceitando, a gente chama a família para a sala. Então, agora, quem vai estar oferecendo é a família. Claro que com toda uma orientação, seguindo as mesmas estratégias, que aí depende de cada caso, cada paciente, a gente sai montando ali o plano terapêutico deles. Mas isso precisa ser pensado, porque acontece sim. Se a gente não trabalha, acontece deles responderem em apenas um ambiente, não generalizar. Então, é algo bem minucioso esse tratamento. Tem que pensar em tudo que tem que trabalhar, porque senão ele pode apresentar falhas, né? Não necessariamente... Isso. Falhas, mas dificuldades quando generaliza e afins. Outra pergunta da produção, eles também ativos hoje. Existe também a possibilidade do paciente com TEA ter dificuldade em desenvolver a escrita, mas não a comunicação verbal? Ele não desenvolver a escrita, mas ele conseguir falar? Existe sim, existe. Às vezes eles têm uma dificuldade na motricidade fina mesmo, dessa escrita, né? Conseguem estar falando. A gente tem casos de pacientes que conversam que a dificuldade maior não é a fala, né? Claro que vai ter a dificuldade nisso de compreender palavras com duplo sentido, essas questões, mas a dificuldade maior não é a fala, mas a parte de alfabetização, de leitura e escrita, ser uma dificuldade maior. E aí a gente vai investir mais nisso. Muitas vezes, quando é relacionado à escrita só em si, né, ele consegue ler, mas a dificuldade maior é na escrita, é muito por questão de motricidade fina. E aí a gente tem tanto os psicopedagogos que trabalham muito isso, quanto a equipe de terapia ocupacional também, trabalha muito essa parte de motricidade fina. E pensando, voltando para a questão da comunicação da fala, para as crianças com TEA que não conseguem desenvolver essa habilidade, a Libras pode ser uma alternativa? Pode, a Libras pode sim. Agora, a gente sempre avalia muito o contexto, né, do paciente, porque para a gente ensinar a Libras para ele na terapia e as pessoas que ele convive não compreenderem essa Libras, né, é complicado. Isso precisa ter uma função. Não é que não seja uma alternativa, mas normalmente é a alternativa menos utilizada, porque para o contexto ali do indivíduo com autismo, normalmente eles não têm tantas outras pessoas que vão estar compreendendo, diferente dos indivíduos com surdez, né? Eles convivem entre eles ali, eles têm amizades com pessoas com esse mesmo diagnóstico, então eles se comunicam muito através da Libras, as famílias também se conhecem, essa realidade é um pouco diferente nos indivíduos com autismo. E uma outra coisa que dificulta também é que para eles desenvolverem a Libras, eles precisam muito da imitação, né? Então, a gente ensina muito através da imitação. O indivíduo com surdez, eles normalmente não têm uma dificuldade na imitação, mas os indivíduos com autismo, eles têm sim, que vem desde aquelas dificuldades iniciais que eu falei, de manter um contato ocular, de observar o outro para imitar o outro. Aí, a aprendizagem é bem difícil, então acaba que vai se tornando tão difícil que se torna frustrante para eles e para as famílias. Mas não é impossível, pode ter casos que se beneficiem. Mas normalmente a opção mais escolhida é a comunicação através da troca de figuras, para esses casos. Sim, que facilita tanto a comunicação com as pessoas que não sabem a Libras, né? Que aí teriam que aprender, e aí seria muita gente ao redor dessa criança. E a própria criança, que também pode sentir alguma dificuldade. A gente falou aqui do papel do terapeuta, o papel da escola, mas qual é o papel dos pais nesse tratamento da criança? Joia, o papel dos pais, ele é fundamental, né? A gente fala muito para a família que tem que existir essa união, a gente está junto, família, escola e terapia. Se um desses está falhando, o desenvolvimento não vai acontecer da mesma forma. E a família, por eles passarem a maior parte do tempo com esse paciente, né, eles têm um papel aí fundamental de seguir as orientações, tanto da equipe terapêutica quanto da escola. Claro que eles são pai e mãe, eles não são terapeutas, a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes tem pai e mãe que acaba o tempo todo querendo estimular a criança com uma terapia. A função deles não é essa, eles vão estar agindo ali com os filhos deles, naturalmente, utilizando o máximo uma rotina saudável, né, sem telas, como a gente já falou, né, com estimulação através de brincadeiras. Então, organizar a rotina, o dia a dia desse paciente, com uma rotina saudável, como qualquer outra criança precisa, mas eles aproveitarem esses momentos de brincadeira para estar estimulando, né, para estar estimulando a fala, estimulando essa interação, esse contato visual, mas ali sem ser uma terapia, na rotina normal, né? Então, aí ele está tomando banho, eu posso estimular as partes do corpo brincando, como qualquer outro pai, né, mesmo que o filho não tenha um diagnóstico, faz muito isso de ensinar ali nos momentos, né, no dia a dia. Então, é muito seguir a orientação da equipe terapêutica e ter uma rotina com essa criança. Às vezes, a gente sabe que tem famílias que têm uma rotina muito puxada, que o dia a dia, né, precisa trabalhar, e que chegar em casa e ter que estimular o filho, ter tempo para isso é difícil. Mas é tudo questão de organização. Se a gente organiza, não precisa ele chegar em casa e ele passar 2 horas brincando com o filho. Vamos começar com 15 minutinhos. Se for um tempo com qualidade, né, ele brincando mesmo, ele deixando também o celular dele de lado, deixando a tela de lado, e aproveitando ali com qualidade, ele vai criando esse vínculo com o filho, isso vai se tornando prazeroso, que esse tempo vai aumentando às vezes, e eles nem sentem, porque vai se tornando bom, né, vai se tornando algo bom. E é tudo questão de organização, tanto da rotina da criança, quanto da família também. E como é que acontece o tratamento de crianças com diagnóstico tardio? Quando eles já buscam uma idade mais avançada, né? Vai ser tudo bem mais difícil. Atualmente, isso tem acontecido com uma frequência menor. Mas antes, né? Eu já atuo aí na área de autismo há quase 20 anos. E acontecia muito de chegar paciente para a gente com 18 anos que nunca fez uma intervenção. Então, são aqueles pacientes com comportamentos graves, né? Muito difícil até da gente manter uma terapia em ambiente clínico. Às vezes, a gente tinha que iniciar algo em casa para reduzir esses comportamentos. Está muito ligado com o médico para que seja visto os horários de medicação para que a gente consiga intervir. Hoje isso diminuiu muito, mas antes a gente não recebia. Hoje em dia a gente recebe uns cotoquinhos, assim, de um ano e meio, dois aninhos. Mas antes, quando chegavam, eram nessas faixas etárias, não 18, mas assim, com 7 anos, 6 anos. E aí é bem mais difícil, né? Os comportamentos, eles já estão ali mais impregnados, né? Eu já consigo as coisas através desses comportamentos inadequados. Para desenvolver essa parte de alfabetização, de leitura e escrita, a gente já perdeu muito tempo de desenvolvimento neurológico, né? Para criança, para um bebê, para uma criança, um mês, uma semana de desenvolvimento é muita coisa. Às vezes a gente passa 15 dias sem ver um bebê, uma semana, quando a gente vê, ele já aprendeu tanta coisa, né? Então, o tempo para eles é ouro. E aí, quanto mais tarde eles buscam, eles vão precisar de mais horas de intervenção, né? Então, são aqueles pacientes que às vezes precisam de terapia todos os dias, precisam de uma intervenção mais intensa. E normalmente, não é regra também, mas eles vêm com problemas de comportamento que atrapalham a própria... Porque, por exemplo, eu planejei ali para trabalhar com ele a nomeação de palavras, um exemplo. Vou trabalhar a nomeação de animais. Mas ele é um paciente que não senta, né, que não mantém a atenção, que vem tentar puxar meu cabelo, puxar meu óculos. Então, às vezes, a gente fica trabalhando bem mais questões comportamentais, né, que a gente chama de reduzindo problemas de comportamento, do que ensinando novas habilidades, né? Mas, assim, o bom é que atualmente as coisas têm mudado, eles têm chegado na faixa etária menor. Que bom. E muitas vezes existe um estigma de que toda pessoa com transtorno do espectro autista tem dificuldade de fala, que a gente já entendeu que isso não é exatamente verdade. Mas como é que a gente pode desmistificar isso? E isso a gente é até importante conversar, porque os coleguinhas de escola, por exemplo, já podem ter esse estigma já interiorizado e ter problemas de comunicação com essa criança. E aí, realmente, tem que haver um trabalho com as outras pessoas, não só com a criança, né? Isso. Vê, se eles não forem estimulados, né, eles vão ter problema de comunicação, sim, seja em menor grau, né, ou em maior. Mas, como a gente vem falando, com a estimulação, eles conseguem estar desenvolvendo isso. E aí, esse estigma, né, eu acho que o que ajuda muito a gente mudar isso é entender, é compreender como esse indivíduo consegue se comunicar. Então, ele vai conseguir se comunicar, mas pode ser que seja através de uma figura, pode ser que seja através da fala, mas com apenas algumas palavrinhas, a fala não ser tão clara. Ou pode ser que ele consiga falar frases, tudo, mas não consegue manter uma conversa, não consegue compreender essas expressões com duplo sentido, tudo isso. Então, é a gente entender aquele indivíduo, compreender a comunicação dele, né? E usar as formas mais adequadas para conseguir chegar até ele. E isso dá para a gente trabalhar com as crianças, né? Aí ele tem uma pastinha de comunicação. Muitos pacientes nossos, eles andam com a pastinha penduradinha, com todas as figuras. Isso aí já aconteceu de crianças, né, da turminha do paciente, querer também. Eu também quero uma pastinha dessa, é legal. E aí a escola não montar uma pastinha, mas usar isso e deixar também com que ele use a figura, até para se comunicar com o paciente. Então, é muito a gente entender, primeiro, estimulação. Eles precisam ser estimulados, porque senão, realmente, todos eles vão ter a dificuldade na comunicação. Mas com estimulação, eles conseguem se comunicar, mas entender como, esse como. Ah, com esse é com figuras, com aquele ali é através de palavras. Então, é conhecer o indivíduo, né? E orientar com criança, né? A gente consegue muito através de conversa, de orientação. Então, a turminha ali da escola, né? A equipe pedagógica dessa escola, ir lá e orientar mesmo. Como é que você consegue estar conversando com esse outro paciente, com essa outra criança, com esse coleguinha, né? A gente dá muito palestra em escola, né? Palestras gratuitas. A Somar sempre está, assim, nas escolas, inclusive palestras para crianças. E é uma graça, assim, como eles trazem as dúvidas deles, sabe? E a gente faz isso de uma forma lúdica, brincando, usando uma linguagem bem clara para eles. Mas a gente vê a diferença. É tudo questão de orientação mesmo, de conscientizar, né, também essas crianças. A gente está caminhando um pouquinho para o final do programa, mas antes eu tenho uma pergunta de fazer sobre a questão de serviços públicos de saúde. Existem serviços públicos de saúde que oferecem acompanhamento de crianças com TEA? Sim, existem os CAPs, né? As clínicas, os postos de saúde, alguns têm, alguns desses terapeutas, sabe? E existe muito a rede de CAPs. Então, para as famílias que não têm um plano de saúde, porque atualmente os planos de saúde, as famílias conseguem que custeiem, né, tratamentos em clínicas, algumas acabam tendo que pagar algumas terapias mesmo particular, mas para as famílias que não têm acesso a isso, podem estar buscando, né, CAPS, buscar um diagnóstico com um psiquiatra, um neurologista na rede pública, né, e buscar esse atendimento. É muito nos CAPS. Agora, tem alguns postos de saúde que têm terapias específicas, assim, psicologia, fono, né? Então, existe. Agora, a gente sabe que a demanda, né, de pacientes é muito grande para a quantidade de serviços públicos que são oferecidos. Mas é importante a família buscar, mesmo que, eu só consigo... Meu filho era para ter intervenção 3 vezes por semana e lá eu só consigo a cada 15 dias. Acontece muito isso. O atendimento é só uma vez no mês. E aí, às vezes, a família precisa se deslocar de longe para ir até aquele local. Mas é a família aproveitar ao máximo aquele momento. Aí, a cada 15 dias, ou é uma vez no mês, ou é numa frequência bem menor do que o paciente realmente precisa. Mas aproveita ao máximo. Tira muita dúvida com o profissional, né? O que é que você pode fazer em casa. Pega muita orientação para levar para o dia a dia, sabe? Isso vai facilitar, assim, vai ajudar bastante. E a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa, mas antes eu vou te passar a palavra para fazer uma fala final. Jô, eu agradeço demais, né, a vocês por esse momento. Eu amo falar sobre autismo, amo estar levando esse conhecimento, né, para a população. Como eu já falei, as coisas vêm mudando. Eu falei que as coisas vêm mudando com relação à escola, as coisas vêm mudando com relação ao diagnóstico, né? Que eu falei que antes eles chegavam para a gente já bem mais velhos, hoje em dia a gente recebe pequenininhos. E isso só é possível por conta desses momentos, da gente estar levando informação para a população. Então, se você, pai, mãe, tio, vizinho, né? Tem aí uma criança que você percebe que tem algumas dificuldades, você, de acordo com essa fala aqui que você escutou, você fez alguma relação com essa criança, né? Busca esse acompanhamento, seja através de forma pública, como eu falei, ou através de alguma forma particular, se tiver acesso, mas não perder tempo. Tempo para eles é ouro, né? E a gente tem feito diferença na vida dessas crianças por conta da conscientização da população. Hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar com autismo, a gente falava autismo e as pessoas falavam, o que é isso? É o quê mesmo? Hoje em dia, não, né? Muitas pessoas conhecem uma outra pessoa que tem autismo, né? Tem um familiar, tem um vizinho, tem alguém ali que você conhece. Estão atentos a isso. E a gente vê, claro que não é no ritmo que a gente gostaria que as coisas estivessem acontecendo, mas a gente vê mudanças. Então, vocês que vão estar ouvindo aí nessa fala, levem esse conhecimento também para outras pessoas. Se conhecem alguém que percebem que tem dificuldade também, né? Tá tentando aí com que essa pessoa inicie a intervenção. E, assim, agradeço demais, né? Eu acho importantíssimo esses momentos. Nós que te agradecemos, Alessandra. O programa de hoje foi muito produtivo, deu para falar de diversas coisas. Para você que nos escutou, saúde é o tema de hoje, discutiu saúde e linguagem de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, e recebemos a fonoaudióloga e diretora terapêutica da Clínica Somar, Alessandra Salles. Saúde é o tema, está encerrando por aqui. Eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé e Lívia Lima, sobre a orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais está o Juan Batista, também de jornalismo, coordenação de transmissão e streaming Lívia Lima, com supervisão do técnico da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral, e na edição de podcast, Lívia Lima. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema.